desta sexta-feira, aqui na Rádio João Pessoa FM 97,7, a sintonia da capital. Ele, ao vivo, Damião Moreno. É muito forró, milho, açúcar e coco. Faremos um sorteio de 10 mãos de milho, açúcar e coco para os participantes do programa sexta-feira, do meio-dia às 2 da tarde. Chega com o Damião Moreno. A melhor manutenção pro seu carro tem aqui na Rodimix, então venha conferir, porque te atender bem é o nosso compromisso. Na Rodimix tem os melhores serviços, seu centro automotivo. Rodimix, qualidade e compromisso. Rodimix, tudo que você precisa aqui vai encontrar. Na Rodimix você pode confiar. Conserto de rodas, injeção eletrônica, suspensão, alinhamento, balanceamento, direção hidráulica e mecânica em geral. Avenida Ministro José Américo de Almeida, 979, Torre, em João Pessoa. WhatsApp 981-86-5882. Instagram, Rodmix Centro Automotivo. Aqui, abraçando o Wellington Marques e equipe. Rodmix Centro Automotivo. Anunciar é ter o dom de alcançar. E se você precisa ir mais longe com a sua marca, é só anunciar na João Pessoa FM 97,7. As estatísticas não mentem. A rádio de todas as idades. Deixe sua mensagem em nosso WhatsApp comercial 991919762. 991919762. E venha fazer parte da sua rádio, da nossa rádio. João Pessoa FM. João Pessoa FM. Anote aí o nosso WhatsApp comercial 991919762. E anuncie conosco. A sintonia da capital. São João cuida do festejo, da vida e da alegria. É só você pedir, lá do alto ele vigia. Se pedir saúde, você pode acreditar. Esse plano grandioso é o jeito de realizar. Viva a Saúde Básica Unimed João Pessoa, a partir de R$158, com hospital, centro médico, espaço vida e uma rede credenciada de tirar o chapéu. Contrate agora. Unimed João Pessoa, responsável técnico Dr. Ricardo Queiroga, CRMPB 4149. A gente tem pra você o que você precisa, melhor atendimento e variedade. Então vem pra Pau Descartáveis e Festas. Festas, presentes, bombonier, descartáveis, confeitaria, Avenida Barão de Mamanguape, 696, Torre. De segunda a sexta, das 8 da manhã às 18 horas, e aos sábados, das 8 da manhã às 13 horas. WhatsApp 991-37-4588. Instagram, @ Val Descartáveis Festas. Daqui, abraçando Val, Dona Zafira e equipe. Descartáveis e festas. João Pessoa FM, a sintonia da capital. Super dicas. Oferecimento Armazém Paraíba, lugar de comprar barato. O Instagram é @armazempb. Ou no site www.armazempb.com. Telefone WhatsApp 3222-5000. Para tirar o cheiro dos legumes e verduras ao serem cozidos, junte uma casca de pão na água que vai cozinhar. Ela absorverá o cheiro. Super dicas. Super dicas. Oferecimento Armazém Paraíba, lugar de comprar barato. Eita, que o forró afiado do Armazém Paraíba tá bom demais. Tem Smart TV de 50 polegadas que baixamos o preço de R$2.299. Agora é só R$2.099 em 10.209,90. A Smart TV de 43 também baixou. É apenas R$10.169,90. E a de 40 polegadas, queimamos o preço. É só R$10.149,90. E a Smart TV de 32 é só R$10.114,90. É no forró afiado do Armazém Paraíba. Rádio João Pessoa FM. Quem faz muita propaganda tem pouca qualidade. Vamos ouvir o poeta Juninho Rocha. Não sou perfeito e nunca fiz questão de ser. Eu apenas quero ser feliz. Isso pra mim já é o suficiente, pode crer. Não preciso me exibir, pois sei de minha capacidade. Até porque quem faz muita propaganda é porque tem pouca qualidade. Rádio João Pessoa FM. João Pessoa. 2h50. João Pessoa, FM. A sequência é o som da terra. Eu só boto bipop no meu samba quando o tio Sam tocar um tamborim. Quando ele pegar no pandeirinho um zabumba, quando ele aprender que o samba não é rumba, aí eu vou misturar Miami com Copacabana, chiclete eu misturo com banana, e o meu samba vai ficar assim. Eu quero ver a confusão. É um samba rock, meu irmão. É, mas em compensação, eu quero ver o boogie-woogie de pandeiro e violão. Quero ver o tio Sam de frigideira numa batucada brasileira. Ver a confusão. Espia um samba rock, meu irmão. É, mas em compensação, eu quero ver o boogie-woogie de pandeiro e violão. Quero ver o tio Sam de frigideira numa batucada brasileira. Eu só boto bipop no meu samba quando o tio Sam tocar um tamborim. Quando ele pegar no pandeirinho um zabumba, quando ele aprender que o samba não é rumba, aí eu vou misturar Miami com Copacabana, chiclete eu misturo com banana, e o meu samba vai ficar assim. Eu quero ver a confusão. Fote um samba rock, meu irmão. É, mas em compensação, eu quero ver o boogie-woogie de pandeiro e violão. Quero ver o tio Sam de frigideira numa batucada brasileira. Quero ver o tio Sam de frigideira numa batucada brasileira. Quero ver o tio Sam de frigideira numa batucada brasileira. 2h53. ZYR 638, 97.7 MHz, Rádio João Pessoa FM. Nunca mais você ouviu falar de mim, mas eu

não vê que eu vivo a te esperar. Meu amor, quando eu te vejo, fico a suspirar. Por que é que tu não vê que eu vivo a te esperar? Dizem que a sorte é cega, só agora acreditei. O que fui gostar de ti, meu amor, isso eu não sei. Se ao menos eu pudesse alimentar essa ilusão que ficou dentro de mim, machucando o coração. Se ao menos eu pudesse alimentar essa ilusão que ficou dentro de mim, machucando o coração. Quando eu te vejo, fico a suspirar. Por que é que tu não vê que eu vivo a te esperar? Meu amor, quando eu te vejo, fico a suspirar. Por que é que tu não vê que eu vivo a te esperar? Passarinho na gaiola vive sempre a cantar. Passa fome, passa sede, sem pedir, sem reclamar. Mas existe a diferença, passarinho eu não sou. Minha fome, minha sede é o teu carinho e teu amor. Mas existe a diferença, passarinho eu não sou. Minha fome, minha sede é o teu carinho. Ciência, a nossa qualidade faz a diferença. A melhor manutenção, não tem comparação. Paraíba Elevadores, sua melhor opção. Elevadores, escadas e esteiras rolantes, sua satisfação a gente garante. Paraíba Elevadores, modernização e manutenção preventiva e corretiva. Rua Pedro Batista, 252, Torre João Pessoa. Acesse o nosso site e confira paraibaelevadores.com.br. Fone 83 3031-5885. Repetindo, 83 3031-5885. Um abraço ao Érico e toda a equipe Paraíba Elevadores. Educação de excelência, orientação individual. Estudar no Cumor é sensacional. Matrícula grátis, aulas de inglês, português e matemática. O Cumor tem qualidade comprovada. Orientação individualizada em cursos de inglês, português e matemática. Rua Desembargador José Peregrino, 309, João Pessoa. WhatsApp 83-3035-1995. Cumor. Cuidando da sua saúde com carinho e atenção, Drogaria SS é a sua melhor opção. Oba! Vem pra Drogaria SS. SS. Drogaria SS, porque a sua saúde merece. Novidade na melhor localização de Mandacaru, Rua Sérgio Meira, número 330, em frente à Academia G+. Fazemos entregas. WhatsApp 839-8216-9120. Instagram, arroba drogaria.s.s. Daqui, abraçando Edinaldo Souza e Darla Simplício. Drogaria SS. SS, pode chegar, sinta-se em casa, pizza nostra JP é o seu lugar. Experimente o nosso sabor, tudo é feito pra você com amor. Pizza nostra JP. Siga nossa página no Instagram, arroba Pizza Nostra JP. Daqui abraçando Reinaldo, do Carmo e equipe. Então vem pra cá se deliciar, mais sabor e qualidade pra você. é de dar água na boca. Pizza Nostra JB. O melhor rodízio de pizzas, massas, petiscos, sucos e refrigerantes. Aniversariante do mês, que trouxer 5 amigos não paga. Delivery 3023-2295. WhatsApp 839-8726-6474. Só de pensar dá água na boca. Pizza Nostra JP. Em todo canto tem lojão da Econômica na hora de construir ou reformar. Confira as ofertas em nosso Instagram, arroba Lojão da Econômica. Chama no zap 32 37 51 61. Daqui abraçando Everildo Alves, Dona Fátima Alves e toda a equipe. Em todo canto tem lojão da Econômica na hora de construir ou reformar. Não perca tempo fazendo pesquisa, economize seu dinheiro e vem direto pra cá. Tem lojão da Econômica em Santa Rita, em Bahia e no Rangel também. Tem lojão da Econômica no Valentina, em Mangabeira e no Geisel também tem. Acesse o site lojãodaeconômica.com.br ou ligue 3237-5161. Mania de vender barato. Se você pensou em sublimação, La Estampa é a solução. E se precisar de fardamento escolar, na La Estampa você vai encontrar brindes, uniformes, sublimação total. Uau. Camisas e abadás, como lá não tem igual. La Estampa Prime, na Princesa Isabel 423 Centro. Fone 3042-0806. Aqui! Abraçando os irmãos Júnior e Paulo e toda a equipe. Você pode me dizer as horas? É pra já! É pra já! É pra já! É pra já! 3:06. Alguém me disse que tu andas novamente. De novo amor, nova paixão, toda contente. Conheço bem tuas promessas, outras ouvi iguais a essas. Esse teu jeito de enganar, conheço bem. Pouco me importa que te vejam tantas vezes e que tu mudes de paixão todos os meses. Se vais beijar, como eu bem sei, fazer sonhar, como eu sonhei, mas sem ter nunca amor igual ao que eu te dei. Pouco me importa que te vejam tantas vezes e que tu mudes de paixão todos os meses. Se vais beijar, como eu bem sei, fazer sonhar, como eu sonhei, mas sem ter nunca amor igual ao que eu te dei.

não chorar, meu baião. Coração, arranca essa dor do meu peito pra eu não chorar. Já comigo, comprei sururu, camarão, fiz batida de caju, dancei rumba e até maracatu pra te fazer feliz. Fui até Natal, Salvador, Paraíba, Bacabal. Em Belém você quase passou mal. Eu te fiz feliz. E você não gosta mais de mim, gosto, Ivete. Sim, gosto sim, gosto sim, gosto sim. Vem dizer que eu não soube dar amor e achar que a vida é mesmo assim. Cada um leva um barco sofredor. Você não gosta mais de mim. Mas eu gosto sim, mas eu gosto sim. Nem dizer que eu não soube dar amor e achar que a vida é mesmo assim. Cada um leva um barco sofrendo. Eita, coração. João Pessoa FM. João Pessoa. A rádio de todas as idades. Na rádio João Pessoa FM 97,7, a sintonia da capital. Momento Saúde, com o Dr. Walter Paiva. Vamos abordar hoje uma doença infecciosa que na realidade está aparecendo em alguns locais do Brasil. É chamada febre maculosa. É também conhecido no Brasil como febre do carrapato. Ela é causada pela bactéria Rickettsia, que infecta principalmente os carrapatos e pode ser transmitido para a pessoa quando o carrapato pica, podendo causar febre alta, calafrios, dor de cabeça intensa, avermelhidão no local da picada e paralisia dos membros afetados, nos casos mais graves, e podendo levar até a morte. Ela é muito comum nesse mês agora, de junho a outubro. É quando os carrapatos estão mais ativos. A febre maculosa tem cura, mas seu tratamento deve ser iniciado com antibióticos após o surgimento dos primeiros sintomas. Essa patologia, essa febre, pode complicar com inflamação no cérebro, paralisia, insuficiência renal e respiratória, que pode, na realidade, levar o paciente ao óbito. Qual é o quadro sintomático? Manchas vermelhas no pulso, no tornozelo, febre alta, calafrio, dor de cabeça intensa, conjuntivite, náusea, vômito, diarreia, raidura abdominal, insônia e pode ocorrer até gangrena nos dedos. Os sintomas da febre maculosa podem ser difíceis até de se identificar. Por isso, sempre que diz suspeita, é recomendado você que está com febre alta ir ao seu PSF e à sua UPA. Não se esqueça, diante disso, procure seu médico. Alertamos também que as secretarias de saúde municipal e estadual devem estar alertas no momento, posto que em algumas regiões do Brasil está ocorrendo essa doença e temos que ter cuidado. A prevenção da febre maculosa, que pode ser feita com utilizando calças, roupas compridas, usar repelentes, observar no gramado. Cuidado também com gato e cachorro, porque eles podem, na realidade, serem afetados. E caso apareça esse sintoma, procurar o seu infectologista. João Pessoa FM, a sintonia da capital. Aqui na Rádio João Pessoa FM 97,7, a sintonia da capital. Ele ao vivo, Damião Moreno. É muito forró, milho, açúcar e coco. Faremos um sorteio de 10 mãos de milho, açúcar e coco para os participantes do programa sexta-feira, do meio-dia às 2 da tarde. Chega com o Damião Moreno. Seu sonho na Aliança Madeiras. Você vai construir, você vai reformar. Vem pra Aliança para economizar. Se o assunto é madeira, temos a solução e entrega em domicílio. Temos preço baixo para sua construção. Vem pra cá, mas vê se vem ligeiro. Vem pra Aliança economizar seu dinheiro. Aliança Madeiras, na Principal José Américo. Fone 3231-1513. Vem pra Aliança. Arraste o pé pra cá, pra o arraiá de ofertas da Miranda Móveis. Painel para TV de até 70 polegadas, 1,52 de largura, em 10 vezes sem juros e R$69,90. Sala de jantar com 6 cadeiras, em 10 vezes sem juros e R$99,90. Estante home para TV de até 55 polegadas, 1,82 de largura, por 10 vezes sem juros e R$149,90. Guarda-roupa de 3 portas e correr, com pés e espelho, em 10 vezes sem juros e R$129,90. Arraste logo o pé pra cá e venha comprar móveis mais baratos na Miranda Móveis, a sua loja especialista em móveis de João Pessoa. Redução total J. Carneiro Renault. Leve o Quidzen a partir de 58.990. É isso mesmo, o carro mais seguro e econômico do Brasil a partir de 58.990. Com entrada facilitada no cartão, 3 revisões inclusas e 1 ano de garantia estendida pelo Banco Renault. Vem pra J. Carneiro Renault. WhatsApp 83988 02 0552. Consulte condições na concessionária. No trânsito, escolha a vida. Atenção, todo o conteúdo desta rádio está sendo gravado neste momento. Clipping, rádio escuta e pesquisa musical, com monitoramento diário da programação das principais rádios da Paraíba. Controle suas mídias com os serviços da TV Fiscal e tenha total controle de veiculação em rádio, TV, jornal, revista, mídia exterior e internet. TV Fiscal, o monitor ideal da sua mídia. 3221-2437. O governo federal retoma o Farmácia Popular do Brasil com expansão da oferta de medicamentos gratuitos e credenciamentos de novas unidades em municípios de maior vulnerabilidade em uma ação inédita. Todos os beneficiários do Bolsa Família poderão retirar os 40 medicamentos disponíveis no programa gratuitamente. Governo Federal, Brasil, União e Reconstrução. Você pode me dizer as horas? 3:29. Você pode me dizer as horas? É pra já! É pra já! É pra já! É pra já! Voa

nós aí, trazendo alegria dia e noite, noite e dia, com muita emoção. É com você, Jorge! Eu sou da gente, nossa energia, na sintonia do seu coração. Alô, vinda para aí! A festa é nossa, ninguém segura. Nessa mistura venha se espalhar. Se fala acima, Monteiro! Mexe, mexe, pegando fogo. Cante com a gente, venha se ligar. É com você, Flávio José! Acenda a fogueira, levante a poeira, que a alegria tá no ar. Acenda a fogueira, levante a poeira, que a alegria tá no ar. Venha se ligar, vai te emocionar, pra sintonizar, é aqui. João Pessoa FM. Meu povo, aproveita o arraiá de preço baixo da Arte Ferro Comércio. Tá bom que só! No Arte Ferro você vai encontrar... Coluna 6 metros ferro 10.0 amarrada R$135. Coluna 6 metros ferro 8.0 R$90. Coluna 6 metros ferro 6.3 R$65. Vergalhões 12 metros ferro 10.0 R$55. Vergalhões 12 metros ferro 8.0 R$43. Malha pop 20 por 20 R$40. Laje treliçada com isopor por apenas R$38. Rua São Pedro 496, Mandacaru. Informações 98893-2546. Vai construir, Arte Ferro tem. Atenção, construtores e arquitetos. Chegou em João Pessoa a vitrine do gesso. Pensou em gesso? Sua loja é aqui. Trabalhamos com blocos para divisória, gesso em pó, gesso cola, placas e demais acessórios como arame, brocas, pregos e rebites. E mais, executamos serviços como reboco de gesso, colocação de forros e tudo em decoração com preços acessíveis. Telefone e WhatsApp 83-3021-5247. Alfa Mec tem o que você precisa para a sua piscina. Qualidade garantida, sua assistência preferida. Motores, acessórios, tem também bombas d'água. A Alfa Mec tem qualidade comprovada. Yeah, yeah. Alfa Mec é a sua loja. Comprar na Alfa Mec todo mundo gosta. Bombas d'água, motores, acessórios e produtos para a piscina é na Alfa Mec. Assistência autorizada Makita. Rua Maciel Pinheiro, no centro de João Pessoa. WhatsApp 83-3221-1935. Siga nossa página no Instagram, Oficial Alfa Mec. Daqui abraçando, Bené e equipe. Alfa Mec. Ouça a Rádio João Pessoa FM 97,7, a sintonia da capital, também através do aplicativo Rádios Net. Baixe, instale e pesquise Rádio João Pessoa FM. João Pessoa 97,7 MHz. Disponível para smartphone Android e iOS. João Pessoa FM, a sintonia da capital. Em 3 segundos, você fica sabendo mais. Oferecimento Policlínica São Luís. Sua saúde está aqui. O Instagram é @ Policlínica São Luís. Telefone WhatsApp 2106-8585. É perigoso falar ao telefone durante um temporal? Se for um telefone com fio, é. Assim como um raio pode atingir um poste e se propagar pela fiação elétrica da casa, queimando eletrodomésticos, ele pode viajar pela linha telefônica até fritar a orelha da pessoa. Telefones sem fio e celulares não têm esse risco. Oferecimento Policlínica São Luís. Sua saúde está aqui. Há mais de 20 anos cuidando de você. Policlínica São Luís. As mais diversas especialidades na Policlínica São Luís. Profissionais capacitados estão sempre ao seu lado. Na Policlínica São Luís, o pagamento é facilitado. Cuide do seu bem mais precioso com aquele preço que cabe no seu bolso. As mais variadas especialidades médicas para melhor atendê-lo. Avenida João da Mata, 429, no bairro de Jaguaribe. Guaribe, João Pessoa, Paraíba. Fone 83-2106-8585. Siga nosso Instagram, @ Policlínica São Luís. Nossa especialidade é a saúde. Policlínica São Luís. 6:47. ZYR638. 97.7 MHz. Rádio João Pessoa FM. Você vem.